Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, ainda boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Anos 60 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Pois é, ora hoje mais um sábado, dia 13 de novembro de 2010. Ora, a emissão de hoje é muito especial. E é muito especial porquê? Porque é dedicada por inteiro à música portuguesa. Pois é, ora, a música portuguesa dos anos 60, vamos ter aqui música portuguesa, 18 temas da música portuguesa, gravada então na década de 60, entre 1960 a 1969. E vamos começar com um dos maiores sucessos daquela altura e de todos os tempos, Óculos de Sol, da Teste Barreto, é intérprete, ela que fez uma espécie de covers ou versões de outros tantos temas, este é original, mas há outros tantos temas ali que não são, que de facto são versões portuguesas de temas estrangeiros, mas esta de facto foi uma música que fez muito sucesso na altura então. Na Tércia Barreto, que nos vai trazer estes Óculos de Sol. Agora já é de noite, já não é preciso, mas pronto. Logo depois vamos ficar com Sonhos, melodia que nos é trazida pelos Conchas. É uma das muitas bandas que acabou. Devido à guerra. Logo depois vamos ficar com Madalena Iglesias, que em 1966 vencia o terceiro Festival da Canção RTP com Ele e Ela. Carlos Quelhas foi o intérprete, foi o autor, aliás, que faleceu em 2009, se não estou em erro. E enfim, é assim que damos abertura a mais uma edição do nosso Anos 60. Recorde então que hoje é dedicado por inteiro à nossa música, à música portuguesa. Vamos à música! Até já! De encontro.

Ora, vamos ficar com o Eduardo Nascimento, ele que nos traz... aliás, peço desculpa. Carlos Mendes, ele que nos traz Verão, um tema de 1968, e depois sim, Eduardo Nascimento, traz-nos O Vento Mudou, música que venceu o Festival da Canção RTP em 1967. Por fim, vamos ficar com uma música que não é da Festival da Canção. É de António Calvário, que por acaso também lá esteve, mas não foi naquela altura. A música foi lançada em 1969 e foi um dos maiores sucessos daquele ano e dos anos seguintes. Chorona, interpretada então por António Calvário. É assim que damos seguimento à nossa emissão. Como já disse na primeira intervenção, naquela que abriu o programa, é uma emissão dedicada por inteiro à música portuguesa. Como tudo que acaba, como pedra rolando de uma fraga, como fumo subindo no ar. Assim estou quase choraram, e quando voltaram, passar. Saías do tempo um dia, chorona, quando eu te vi ao passar. Julguei que eras uma santa chorona que desceu do seu altar. Julguei que eras uma santa chorona que desceu do seu altar. Ai, chorona, chorona, chorona, um cabelinho. Ai, chorona, chorona, chorona, um cabelinho. E quem não sabe amor, chorona, não sabe o que é martírio. E quem não sabe amor, chorona, não sabe o que é martírio. Nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Não sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Se o vento passa por elas, chorona, parece que estão chorando. Se o vento passa por elas, chorona, parece que estão chorando. Leva-me ao rio. Ai, de mim chorona, chorona, chorona, leva-me ao rio. Tapa-me com teu manto, chorona, porque o amor foi frio. Tapa-me com teu manto, chorona, porque o amor foi frio. Beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último de minha mãe, chorona, o primeiro que te dou. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. Ai, ai, ai, ai, ai. Agora para intervalo e de uma forma bem divertida. Pois é, pois é. Isto tudo porque vamos ficar com a voz de Mafalda Sofia e o tema Oh! Já que o ouvimos e vamos voltar a ouvi-lo. Sem dúvida uma música muito interessante. Oh! A música de Mafalda Sofia. Logo depois vamos ficar com os Demónios Negros, o tema Hoje. É também um dos grandes sucessos daquela década. De um grupo que acabou por se virar mais para o rock. Também não teve uma duração muito, muito longa. Na altura os grupos tinham... Todos os grupos começaram a surgir naquela altura. Muitos acabaram por ter que findar devido ao facto de terem sido chamados para a guerra. Portanto, foi quase um assassinato à música portuguesa. De certa forma, poderia ter alterado muita coisa aquele movimento em Portugal. Ficou logo extinto, não é? Ficou logo praticamente extinto. Não houve continuidade, mas enfim, muitos perderam a vida e, enfim, as bandas acabaram-se por ali, não é? Mas dizia eu então que vamos ficar com os Demónios Negros, o tema Hoje, e vamos finalizar com a Filarmónica Fraude, a banda setubalense, de 1969 e 69, aliás, traz-nos o tema... Quando eu era pequenino. Pois é, um tema que foi lançado para o mercado em 1930, ou na década de 1930, mas que foi mais tarde comercializado, digamos assim, a sério, com o lançamento dos Filarmónica Fraude. E depois, com tantos outros intérpretes que também foram reinterpretando à sua maneira estas melodias. Ou esta melodia. E é assim que chegamos ao final da primeira parte do nosso Anos 60. Eu volto depois de um pequeno bloco publicitário. Até já! Coisa louca quando vejo o meu bem, seguro na mãozinha. Oh, é um calor que até aqui em cima me vem, e sufocado eu digo: oh, ele não fala.

as tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Estamos a chegar ao final da nossa emissão do Anos 60. Pois é, a nossa emissão do Anos 60 dedicada hoje à música portuguesa. Ficamos só pela música portuguesa na emissão de hoje do Anos 60. Vamos finalizar com três músicas muito bem dispostas. A primeira até é calminha, chama-se Aida e é dos Gambuzinos. Logo depois vamos chegar com os The Keepers, hoje mais feliz do que nunca. É a música que vamos escutar. Entretanto, trago-lhe também uma terceira música que dá pelo nome de Elisa. É a música que vamos ouvir dos do Ouro Negro, gravada também na década de 60. Então é assim que nos despedimos de mais uma edição do nosso Anos 60, dedicada então hoje, como sabem, por inteiro à música portuguesa. Foi um prazer imenso estar convosco. Estou de volta hoje a 8 dias para mais 60 minutos de músicas dos anos 60. Até para a semana. Oh! escutar. Já tenho em que me ocupar. Hoje mais feliz do que nunca. Hoje mais feliz do que nunca. Então, depois do que contei, tenho ou não terei razão para estar assim bem feliz. Hoje mais feliz do que nunca. Hoje mais feliz do que nunca. Hoje mais feliz do que nunca. Thank you.